896 nos solos 22, livrando à direita, pode passar que táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Laviette 5899, prossegue portão 10, atento ao tráfego da companhia, ingressando parte 3. Bom dia, apenas confirmando portão 10, ok? Noite 96, cidade. Noite 96, autorizada Juliette, portão 612. Juliette 52, Recife agora 12685, alterno 12545. 2685, 2545. Salvador, Webjet, Luiz, Juliette, Mágica, se encontra parqueado no Bac 3, Box 62. Sente, Whisky, Juliette, Mike. Sente, tá tudo no visual e um bom dia. Obrigado e um bom dia. Forward 714, clear, push back and start up, report red for taxi. Clear text, by our right, via taxiway India and Alpha, report a hold short, runway 10, QNH 109, go 1714. 1714, roger, clear, taxiway India Alpha, report short, runway 10, 606, boa noite. Para a formação Delta, o ajuste é 1009, aguarde para a cópia. Pucas de Passos. Antes 746, desce para 2.000 pés, ajuste no 019. 2.000 pés no 019, pode apresentar. Autorizado. 0, nível de voo 390. Saída Fuca, transição Zipar. Decola pistão no 0 com a primeira curva esquerda. 5433 é o código transponder. E o controle Salvador 120 decimal 8. Procedimento correto, é pronto, bom no 606. Imagina, tanta informação, tá precisando de uma fonte. Sente, grato pela informação. 170 para 3.000 pés, 1019. 3.000, 1019, 3.000. Boa 994, Delta correta, ajuste no 0944. Airborne at 37, Salvador Departure Control, 120.8. Departure 120.8, obrigado, até a próxima. Bom. 994, pronto para cópia? Pronto. Cruzado Salvador, Maceió, via Upper Whisky 58, nível de voo 350. Saída Fuca, transição Caju. Decorda 1-0, primeira curva esquerda. Transponde 5-4-3-0, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Apenas corrigindo, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil da saída Fuca. Correto, pronto, gol 994. autorizado, chama para o táxi, vou no 606. Quem chamou? 6746. Tô livre, 46. 896, informação Delta correta, ajuste no 019, pronto para a cópia? Autorizado Salvador João Pessoa, via Upper Whisky 58, nível de voo 370, saída Puca, transição Caju, decolada 10 com primeira curva esquerda. Transponder 5432 e o controle Salvador 120 decimal 8. Correto, pronto, gol no 896. Confirmando, o senhor está no PAT 3? Sente, é o seu número 2 no setor, ok? Está vindo o tráfego da companhia iniciando no 04. Secondary frequency is 12545, so on. 12545, 1747. Nível de voo aprovado inicialmente 380, saída Momo, transição Trova, decola pistão no 0 com primeira curva esquerda. 5434 é o código transponde, o controle Salvador 120 decimal 8. Negativo, a informação que eu tenho não tem mais o horário de fechamento da pista é de 10 da manhã, 10 Zulu, 10h26 de Zulu às 11h16. Não foi passado nenhum fechamento às 4 não. O fechamento foi correto no próprio, o trip 5317. É 5, 4 horas e 40, confirme a alternativa. Bom, tá autorizado táxi, a sua direita vem de Alfa, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 09, gol no 606. Afirma, após a passagem do tráfego da companhia autorizada em coordenação equipe de sol, chame para o táxi, gol 994. Jet 6746, que eu tinha aproximação, porte baixada travada, ajuste 1019. 1019, 6746. Ouro 606, linha e decola sem parada. Autorizado ali, aí decolar sem parada, pistão no 0, vento no 50 graus com 13 nós. 7746, continua a aproximação, guardando pista livre. 7746, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-50 graus, com 10 nós, cheque o trem, pista úmida. Livre pouso, 6746. Taxa direita via Índia Alfa, reporte um ponto de espera, ajuste no 09, gol no 994. Direita, Índia Alfa, reportará ponto de espera, gol no 994. Sou Salvador, boa noite, eu sou 3178, passando externo, passado e gravado. Então 3170, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 019. Aguardando, direção para pouso, 3170, 109. Boa noite, 9h30, aproximando o estacionamento 62. Autorizado, chame para o táxi, boa noite, 9h30. 1170, reporte na ADA. Vai reportar na ADA, 3170. O Webjet 6746 no solo 50, vai livrar a sua direita, após prosseguir táxi via Alfa, chama antes da Juliette, da minha escuta permanente. Escuta permanente, direita, Alfa, chama antes da Juliette. No 994, mantém ponto de espera. Zuno 70, vento 140 graus com 13 nós, autorizado pouso pistão 1-0. Livre pouso 1-0, tá 3170. Voo no 994, após o pouso do Airbus da TAM, alinha e mantém, cabeceira 1-0.